fazendo as tripas, coração pra construir beats. Não é de tudo mal, mas tomar calote dos otários no saco é o chute inicial. Dizem que meus beats não valem um real, é natural pra mim ajudar os outros e tomar no rabo. Comigo sempre foi assim. Ouvi dizer que profissão perigo é ser MC. Você já tentou ser produtor? Horas então, pois tudo que você fez o cara simplesmente não gostou. Bancaram nós, andamos adivinhando o que ele quer. Ele pede uma base gangsta, mas o Pela só sabe falar de mulher. Aí é embaçado, ó. Produtores incompreendidos, banca terror, ser produtor é uma luta, matar o leão por dia o dia inteiro e no final receber bem menos do que uma bruta. Os manos da quebrada, os minhas, mas ainda tem muitos manos que preferem as bases da galeria. Diz que o problema tá na base, quando eu mexo no beat pra baixo, eu me sinto pela sua que não disse que tá rápido. 50 BPM ainda é muito pouco pra fazer seus ouvintes difuntos. Será que ele acha que rima é sinônimo de trombo? Ou simplesmente incompetente pra mudar de assunto? A minha não é sua ideia, que é batido o assunto já manjado. Todo dia a mesma pilhada, sozinho. Estão mais gastas do que panela velha. O verdade do que você pensa não faz mais comida boa. Falando as mesmas asneiras, MC besteira. Ainda diz que isso é rap? Lógico que é rap. Ah, deixa pra lá. Estilo é como bunda, cada um tem a sua e ninguém se mete. Yo. Fazendo nosso ouvido pinico com suas rimas, pagando de revoltado. Egocentrismo exala no ar, fragrância de MC. Sei que não é meu trabalho criticar estilos, mas o hip hop tem que ter qualidade. Vocês não concordam comigo? Você acha fácil fazer o que eu faço? Cobrar 40 conto por cada beat até ser tirado de mercenário, otário. Sinceramente, eu já pensei várias vezes em deixar tudo de lado. Que se for dos irmãos, eu vou correr adiantar ao meu lado sem atraso. Mas não, não vou fazer como certos caras do rap que faz base por 500 conto pra irmão que ganha 200 por mês de salário. Sei que fazer beats é embaçado, mas não precisa bancar o bandido salafrário. Os irmãos ilude, puxando da net base do SQ, estica pros efeitos podre, ainda no cliente dá um chute. Yo. Produtores incompreendidos, nosso veneno. Banca terror. Fênix vem do peixe, miserável. Tem que sustentar os catarrentos. Tem que vender o peixe, sangue bom. 98157548. Hip hop, xarope. Xarope até o outro.